Web 5717, autorizado por Chivec acionamento, chame táxi. Autorizado, chama pro táxi, 5717. 5890, decolada 04, o controle agora, 120 decimal 8. Bom dia. O Kilo Sierra Lima, só mais um instantinho para decolar, devido ao tráfego que vai cruzar o eixo decolagem da 3. Dada 17, aguarde a liberação. Leda 3. Ok, Leda Bridge, autoriza liberação de velocidade abaixo do 100? Livre, Web 580. Obrigado. Pelo Serra Lima, decolagem autorizada, da 17, o vento é calmo. Está pronto para o táxi, 122 a bordo, 3h45, com fim. Ciente, o Web 5717 está livre, o táxi à direita, chame no ponto de espera da 10. Está livre o táxi à direita, chama no ponto de espera 5717. Quilo Sierra Lima, decolado aos 07, chame o controle, 120 decimal 8. 1208, Lima, bom dia. Bom dia. Controle Salvador, bom dia, Papa Romeu, Quilo Sierra Lima. Quilo Sierra Lima, bom dia, contato com a data de colagem, 280, confirme a pro ideal para o destino. Um momento. É a 299. Presente direto de Xena, Quilo Sierra Lima. Ciente, é para onde de Xena, Quilo Sierra Lima. Web 5717, está no ponto de espera, pronto. Ciente, Web 5717, mantenha o ponto de espera. Temos um beat, aircraft está cruzando agora o campo. Aguarde para ingresso na 10 e decolagem. Mantenha o ponto de espera, 5717. Sete, quatro, nove. Chame em Recife, 1251, alternando no 3325. 251-3325, 6744. Web 5717, alinha aí, manter a 10. Ali, manter a 10, 5717. Web 5717, decolagem autorizada da 10, vento é calmo. Adeus, decolagem 10. Chame Recife 1251, alternando no 3325. Ok, 251, confirme 133? 1-3-3-25, 25. Ok, 25, obrigado, bom serviço. Realmente, bom voo. No 7, decolado ao Zuno 1, chame o controle, 120 decimal 8. 208, bom dia, obrigado. Nada, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Web 5717, decolado. 7-7 da Web, bom dia, contato radar na decolagem, suba ao 340. Após 2000, voe direto Leda, após Leda Bridge. Após 2000, direto Leda, Leda Bridge, 5717. Do Sierra Lima, estimado de pouso. Um momento. 0955. 0955, copiado pelo Serra Lima. E 5973, bom dia, aciona identificação, deixa para 2000 pés, para o Oduno, ajustado 1015, número 1 na aproximação. 99.5, com a Gol 0 para 160. Bono 995, bom dia, sendo identificação, desça para 4.000 pés, chegada bom, se ajuste Salvador 1015. Para 4.000 na ponte, Gol 995. Chame Recife, agora 1-2-5, alternando 1-3-3-2-5. 1-2-5, controle. Prossiga. Chame Recife, 1-2-5-1-0, alternando 1-3-3-2-5. 1-3-3-2-5, 1-3-3-2-5. Bom dia, Salvador, é o Gol 1804, informação Gol. Gol 1804, bom dia, sendo identificação, desceu 050, chegada bom. Acionou idente, chegada bom, desceu 050, Gol 1804. Autorizada final e LSXI, reporte estabilizado. Quilo Sierra Lima, chame Recife 1260, alternando 128, decimal 8. Gente, 1260, 1288. Obrigado, muito bem. Dia. para 387. 3197, bom dia, senhora, identificação de sua 060, na chegada, bom sim. Afirmativo, então 3597, aciona a identificação, deixa para o 060 na chegada, Bonfim. Nível 060, Bonfim, na 5973, com planta final, chama a torre 118, meia dúzia. Gol no 925, livre de restrição à frente, desça para 2000 pés. Ajustado 1015, autorizado a sinal ILSQ, reporte estabilizado. Cada revisão de 40 em pelo, reporte estabilizado, gol 1995. Rio 5973, avistado o tráfego, o ajuste ano 0 no 5, está livre o pouso, não no 0, o vento é calmo. Livre o pouso, vento calmo. 804, livre de restrição, desce para 2.000 pés, 1.015, livre final ILSP, reporte estabilizado. Livre das restrições, desce até 2.000 com 1.015, reportar estabilizado no X-Ray, gol 1804. Rio 5973 no solo 28, a livre táxi via Alfa e Kilo para o pátio 3. Alfa e Kilo para o pátio 3, 5973. Ouro 995, completa final, chamada 118-612. 76, gol 995. Plan 35107 é autorizado descida para 3.000 pés, ajustado 1.015. 3.000 pés, 1.015, está 3517. Pouso na 10. Pouso autorizado, gol 1995. Salvador, gol 897, bom dia. Gol 897, bom dia, sem identificação, deixa para 4.000, peço chegada a Bonf. 4.000 na Bonf, gol 897. X-Ray, gol 1804. Gol 1804, complete final, chame agora a torre 118-612. 18-6, bom dia. Bom dia. Abençoe, Salvador, e o Gol no 804, no ILS X-Ray. Bom dia, Gol no 804, ajuste 015, continue na aproximação e aguarde autorização de pouso. Aguardando autorização de pouso na 10, Gol no 804. Sim, reporte estabilizado. 2 mil pés, irá reportar estabilizado, da 35 no 7. E Juliette, o portão é o 01. Livre o táxi de alta, Juliette, manda o 01 no Gol 9 na. O Gol no 804, pouso autorizado, não no 0. O vento é 040 graus, 029. Livre pouso na 10, Gol no 804.